parcela de contribuição, de uma forma ou de outra, para que nós possamos chegar à noite e realizar nossas reuniões. A dona Suelene, que trabalha na cozinha, Aline, enfim, todo o aparato, a Câmara Municipal, de modo geral, ao João Walter, o nosso companheiro de ir e vir no nosso cotidiano, ao Lucas, que chegou conosco para a Câmara, e outros servidores, assim como... Como é que chama o boi? O boi. O nome é boi. É o Gustavo, pelo tamanho, que também faz parte e trabalha aqui conosco. Enfim, Luiz Eduardo, você, todos aqueles, o Laércio, que hoje veio nos prestigiar, o Valdeci, que trabalha com esporte, o doutor Paulinho, enfim, todos aqueles que deslocaram dos seus aposentos para vir tomar conhecimento da boa nova. A Câmara Municipal de Campos Gerais tem o objetivo exclusivo de discutir as matérias de interesse da coletividade. Momento algum nós discutimos matéria de interesse isolado, matéria de interesse de um grupo, de uma minoria. As decisões são voltadas pela maioria. Ao Furbeta, lá do cartório, o Tabelião, que também vem nos prestigiar, nosso abraço. Enfim, todos, eu convido a secretária para realizar a chamada. Aloísio Pereira. Fazer a lista de presentes. Djalma Santos Pereira. Presente. Eduardo Luiz Pereira Furbeto. Presente. Glauco Rabelo. Presente. Isaías Quixara. Presente. José Irmatéia de Lima. Presente. Lázaro Divino de Oliveira. Presente. Marcos de Novaes. Presente. Maurílio Antônio Pereira. Presente. Rômulo Nascimento Júnior. Presente. Sidney Novaes Campos. Presente. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão. Quero convidar, cumprimentar também a esposa do vereador Elimatéia, que também sempre nos prestigia, ao servidor Carlos, também Carlos Vilela, enfim, todos aqueles que aqui estão. Convido a secretária para conduzir e ler a ata da reunião anterior. Cumprimentar também o doutor Diago, companheiro nosso. Ata da 8ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Campos Gerais, realizada às 9 horas do dia 24 de fevereiro do ano de 2017, sob a presidência do senhor Glauco Rabelo. Feita a chamada pelo secretário, estando presentes os seguintes vereadores: senhor Djalma Santos Pereira, senhor Eduardo Luiz Pereira Furbeta, senhor Glauco Rabelo, senhor Isaías Pichara, senhor José Irmatéia de Lima, senhor Lázaro Divino de Oliveira, senhor Marcos de Novaes, senhor Maurílio Antônio Pereira, senhor Rômulo do Nascimento Júnior e senhor Sidney Novaes Campos. Deixou de comparecer devidamente justificado o vereador, o senhor Aloísio Pereira. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando que fosse feita a leitura da ata da sessão anterior, que, após lida, colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. A seguir, o senhor presidente solicitou que fosse feita a leitura de correspondências recebidas. Ofício número 020/2017 do prefeito municipal, senhor José Eugênio da Silva. Conforme solicitação do ofício número 38/2017, envia cópia dos contratos de números 042, 043, 044 e 045, que prestam serviços no transporte escolar de alunos e professores da rede pública de Campos Gerais e distrito do Córrego do Ouro, onde se pode verificar a quilometragem. Ofício número 021/2017 do Prefeito Municipal. Em resposta ao ofício número 003/2017, está encaminhando demanda reprimida, exames e consultas e parecer jurídico quanto à informação de dados especiais, de dados pessoais e C114/17 da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício número 001/2017 do contador, senhor Saulo Rabelo, encaminhando as despesas do mês de janeiro, juntamente com o balancete orçamentário, conforme o artigo 41, inciso 8º da Lei Orgânica do Município de Campos Gerais. Ofícios do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme segue. PDDE, R$ 1.100,00, destinados à Caixa Escolar Julieta Imaculada de Castro Silva Araújo. PDDE, R$ 1.650,00, destinados à Caixa Escolar Maria da Conceição Pereira. PDDE, R$ 3.740,00, destinados à Caixa Escolar Maria Elizabeth de Oliveira. PDDE, R$ 1.710,00, destinados à Unidade Executora Luiz Gonzaga Vieira. PDDE, R$ 4.740,00, destinados à Caixa Escolar José Júlio Sobrinho. PDDE, R$ 1.590,00, destinados à Caixa Escolar Dona Geralda Campos. PDDE, R$ 1.580,00, destinados à Caixa Escolar Horácio Rezende. PDDE, R$ 2.180,00, destinados à Caixa Escolar Monsenhor Antônio Osório. PDDE, Educação Integral, R$ 12.708,00, destinados à Caixa Escolar Padre Antônio Vieira. PDDE, Educação Integral, R$ 4.100,00, destinados à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campos Gerais. PDDE, R$ 6.640,00, destinados à Caixa Escolar São João Bosco. PDDE, Educação Integral, R$ 27.300,00, destinados à Caixa Escolar Professora Filomena Maria Coelho Pimentel. E PDDE, Educação Integral, R$ 4.257,00. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão com a lavratura da presente ata, que segue assinada por todos os vereadores presentes. Campos Gerais, 24 de fevereiro de 2017. A presente ata se encontra em discussão e votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneça como estão. A presente ata se encontra em votação. Considero aprovada. Bem, hoje nós tivemos lá na, de manhã, eu, o vereador Aloysio, o Porfiro, o vereador Isaías, nós fizemos uma das funções do vereador, que foi o ato de fiscalizar. No momento em que chegaram dois caminhões para colher lixo na cidade, aquela prensa. Então, o Porfírio esteve também, o Lio esteve, o seu Lázaro Divino de Oliveira também, o Isaías, enfim, a Câmara ela não se omite em hipótese alguma, e essa presidência também não compactua a comissão de nenhum vereador, em qualquer que seja o segmento, no campo de legislar, de fiscalizar e de fazer leis. São prerrogativas asseguradas pela Constituição Federal e a presidência dessa casa tem obrigação de observar se existe prevaricação, se o vereador está deixando de cumprir um dos princípios básicos da administração pública, que é a eficiência. Isso é um dos tentáculos dentre dos cinco, que é o da eficiência, e os vereadores têm feito com muita eficácia. É dever, obrigação minha, anunciar, falar em nome dessa Câmara. Ao contrário, nós falaríamos também, mas cumprimento os senhores vereadores de forma imparcial, apesar da falange do prefeito estar lotada em volta do caminhão, para questionar o ato fiscalizatório de cada um de nós vereadores, todos eles foram firme e duro, incisivo naquilo que eles tinham como proposta, que era de observar a aplicação do dinheiro público, a aplicação do dinheiro do cidadão que está na derriça do café, na lavra da terra, na colheita, na lactação, no gari, enfim, todos os munícipes que de uma forma ou de outra contribuem com os cofres públicos. É dever e nós não abrimos mão dessa prerrogativa de fiscalizar. Porfiro, Júnior, Isaías, Teia, Djalma, Luísio, Eduardo. Enfim, a casa, ela tem trabalhado de forma a devolver aquela expectativa criada pela sociedade quando eles compareceram à urna e votaram e escolheram os 11 representantes da sociedade. A Câmara Municipal, volto a repetir, ela não age de forma solitária, ela age de forma coletiva e solidária, preocupada com os interesses da nossa sociedade. Quando o vereador chega numa repartição, ou quando o vereador participa de uma forma ou de outra, é notório que uma administração que ao longo dos 20 anos não estava convivendo, não conviveu de uma forma tão incisiva com o ato fiscalizatório. Isso incomoda e deixa os mal intencionados de plantão com as orelhas abertas. Todos, hoje, quase todos os servidores do prefeito estavam em volta do caminhão. Eu fiquei por entender qual que é o interesse tão grande na compra de 2 caminhões compactadores se nós fizer, de lixo, se nós fizéssemos uma política de cada um varrer as portas da sua casa, que a cidade ficaria limpa. Era muito mais prático, né? Mas a compra do caminhão velho, usado, sucateado, às vezes gera dividendo, escusa o interesse da sociedade. Posso estar até equivocado, mas o meu equívoco é assegurado, que a inviolabilidade das palavras me é assegurado pela Constituição Federal. Eu pouco entendo de caminhão, mas o Isaías entende, o Lio entende. A meu entendimento, qual a razão que todas as vezes que vai fazer uma compra, eles preferem comprar um caminhão velho que está sendo abandonado por uma firma lá de Jaci, do que comprar um caminhão novo em condição de trabalhar, assegurado? Ah, mas nós compra 2 velhos e não compra um novo. Mas eu entendo que é ao contrário da realidade. Da mesma forma com o ônibus. Os 2 vereadores interferiram, tanto o Lio quanto o Isaías. Nessa parte, o prefeito foi respeitoso conosco. O relatório dessa casa foi respeitado e não compraram. Posso até estar extremamente equivocado, mas os meus equívocos são aparados, já fiz, já falei, não quero ser repetitivo. Eu entendo que o interessante seria aplicar o dinheiro num caminhão bom, de qualidade, que seja um. Porque eu creio, eu posso estar até equivocado, mas que esses caminhões, daqui 30, 40 dias, está parado nos cantos, como tem milhares de carros lá. Você chega na entrada de São Paulo, na entrada da cidade grande, aqueles desmanchos de carro, você chega lá, a mesma coisa. É incrível como é que não tem respeito com a coisa pública. É incrível como... E esse Palio que está conosco, que nós trouxemos novamente aqui para o Legislativo, você vê o estado que chegou o carro, que foi para lá, no toque de caixa, rapidinho, eles fizeram uma prece e mandaram para o Executivo. Nós, de forma dura, com a chancela da mesa, dos vereadores, de todo o plenário, nós trouxemos de volta. Você precisa ver o estado que estava. É perceptível que o interesse não é de governar, o interesse é de ter poder. Mas se é de poder, por que não volta para o povo, se o poder emana do povo, em nome do povo, deve ser governado? É uma rota de colisão com os interesses. Mas, bem, eu, mais uma vez, eu quero agradecer os vereadores que lá estiveram, que atenderam esse chamamento, que de forma espontânea tem feito isso, como eu falei a princípio, Lazo, Porfírio, Lio, Isaías, enfim, todos os outros. O Rômulo, que tem fiscalizado dioturnamente, o Marquinho, mas não tem só fiscalizado, não. Nós fazemos leis também. Tem uma proposta aqui, faz 10 dias que ela foi votada, que foi um projeto que proíbe, de qualquer maneira, que o município e a Previcam, que é um apêndice da administração, que é a autarquia, fizesse esse acordo de parcelamento de dívida, porque estava asfixiando a autarquia. Num futuro muito próximo, ela não teria condição de pagar os seus assegurados, aqueles que ganham salário. Os mais abastados, com certeza, teria outra alternativa de sobrevivência. Mas os vereadores, de forma sensata e com uma visão, com uma perspicácia muito grande, votou a emenda à lei orgânica, onde vetou, onde nós proibimos que a Previcam e o município façam transações lesivas aos interesses dos servidores do nosso município. Tem que ter alguém que grita em nome do nosso município. E quem grita em nome do nosso município não sou eu, não. São os 11 vereadores. É a caixa de ressonância da sociedade, que é a Câmara Municipal, e a retina dos olhos de cada um de vocês. Meus amigos, minhas amigas, vamos dar sequência ao plenário. Era o que tínhamos para o momento. Convido a secretária para ler as correspondências. Ofício número 022/2017, da Secretaria Municipal de Administração. Senhor presidente e demais edis, encaminho para apreciação e possível aprovação os projetos de lei de números a saber. Número 009/2017, que altera mão de direção e estacionamento nas ruas em que menciona. Número 010/2017, dá nome ao posto de saúde no distrito do Córrego do Ouro. Número 011/2017, que dispõe sobre redefinição do perímetro urbano e dá outras providências. Ofício número 023/2017, do Gabinete do Prefeito. Senhor Presidente e demais edis, conforme solicitação do nobre edil, estamos enviando resposta da indicação de número 39/2017. Atenciosamente, Alexandre Flávio. Ofício número 040/2017, Gabinete do Prefeito. Prezados senhores, acusamos o recebimento da indicação a saber, número 39/2017. No momento, a prioridade são os tapa-buracos. Ao término dos serviços com as sobras de materiais, serão construídos os quebra-molas solicitados. Atenciosamente, Alexandre Flávio. Ofício número 10/2017, da Câmara Municipal de Varginha. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, sou advogado militante na comarca de Varginha e ora presido a Comissão de Direito dos Animais da 20ª subseção da OAB da minha cidade. Nessa condição, tenho sido ativo defensor da proteção e observância aos direitos dos animais. Bom dizer que, com essa premissa, tive o prazer de eleger-me vereador do município nas últimas eleições, obtendo 1.538 votos. Desde a posse, em 1º de janeiro, na Câmara Municipal, tenho mantido a mesma postura, qual seja a de proteger os animais e garantir aos mesmos as observâncias às nossas leis, lutando pelo seu bem-estar, principalmente pelos animais abandonados pelas ruas da nossa cidade. Posto isso, entendendo ser desumano e fora da realidade que vivemos hoje, inicio uma luta pelo fim dos zoológicos, como o de Varginha. Uma vez que acredito ser irracional um país cujas leis não condenem a prisão perpétua o mais terrível e sanguinário bandido, mas condena a prisão perpétua inocentes e indefesos animais, como o caso especial de zoológicos. Atenciosamente, quem quer? Cláudio Marcírio Vidal Abreu, vereador. Vamos para outra. Convite do lançamento do Parlamento Jovem de Três Pontas, que é o tema Educação Política nas Escolas. Ofício é comunicação ao presidente da Câmara Municipal de Campos Gerais. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Cota 12, valor R$ 31.952,60. Requerimento número 009/2017. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Campos Gerais, o vereador que este subscreve requer que Vossa Excelência esclareça, observando o prazo regimental, se há algum convênio em andamento para o recapeamento ou asfaltamento na Avenida Getúlio Vargas, Rômulo do Nascimento Júnior. Requerimento número 009. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Campos Gerais, o vereador que este subscreve requer que Vossa Excelência esclareça. Requerimento número 10/2017. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, o vereador que este subscreve requer a vossa excelência que envie a esta casa legislativa todos os documentos pertinentes à implantação e regularização do loteamento do senhor Rosendo Pieve Pereira e senhor Nani Miarelli, Rômulo do Nascimento Júnior. Indicação 40. Senhor presidente, por iniciativa do vereador Sidney Novaes Campos e vereadores abaixo assinados, vem solicitar a vossa excelência que envie ofício ao chefe do Executivo Municipal com a seguinte indicação. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que providencie a implantação de sentido único de direção partindo da Avenida Getúlio Vargas, passando pela Rua Presidente Dutra até a Rua Pio 12. Justificativo. O deslocamento de automóveis de grande porte tem abalado as estruturas das casas dessa região. Indicação número 41. Senhor presidente, por iniciativa do vereador Sidney Novaes Campos e os vereadores abaixo assinados, vem solicitar a vossa excelência que envie ofício ao chefe do Executivo Municipal com a seguinte indicação. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito que providencie junto à secretaria competente a manutenção da estrada que permite o acesso ao Cristo. Justificativa. A estrada encontra-se em péssimo estado de conservação, necessitando de urgente reparos. Indicação número 42. Por iniciativa do vereador Sidney Novaes Campos, os vereadores abaixo assinados vêm solicitar a vossa excelência que envie ofício ao chefe do Executivo Municipal com a indicação. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito que providencie junto à secretaria competente a manutenção das estradas que permitem o acesso às comunidades rurais do Guaripu, Cascalho e Boa Vista dos Campos. Justificativo. A manutenção das estradas facilita o escoamento da produção de café e o deslocamento das famílias e trabalhadores desta região. Indicação 43. Por iniciativa do vereador Marcos de Novaes, os vereadores abaixo assinados vêm solicitar, Vossa Excelência, que envie ofício ao chefe do Executivo Municipal com a seguinte indicação. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito para que viabilize junto à Secretaria Municipal de Obras a colocação de um quebra-mola no cruzamento das ruas Tomé Soares de Oliveira com a Padre Calixto, no bairro Céu Azul, em Campos Gerais. Justificativo. Faz-se necessária a colocação dos respectivos quebra-molas nas duas vias, tendo em vista o grande número de acidentes no respectivo local. Indicação 44. Senhor presidente, por iniciativa do vereador Isaías Pichara e os vereadores abaixo assinados, vem solicitar a Vossa Excelência que envie ofício ao chefe do Executivo com a seguinte indicação. Que providencie junto à secretaria competente o asfaltamento das ruas São Marcos e Travessa Guaxupé no bairro do Baixão. Justificativa. O asfaltamento das ruas garanta mais qualidade de vida aos moradores, pois diminui a poeira e também os gastos com a manutenção dos veículos que por lá transitam. A palavra está franqueada. Os vereadores que querem fazer uso, desejam fazer uso, estejam à vontade. Antes disso, quero cumprimentar a presença da... Quero dar notoriedade à presença da professora Dona Nilda, que enobrece o nosso plenário, viu, Nilda? Nós ficamos satisfeitos, qualifica ainda mais. Já qualificado, mas com a sua presença, qualifica ainda mais, assim como o doutor João Paulo Pichara. Uma boa noite, senhor presidente, secretário Liu, todos os demais vereadores e gerir notícia, diário independente. E todos, amigos, se encontram no plenário aí, todos sejam bem-vindos. A casa são de vocês, viu? E vamos começar. Estou com as verdades aqui para ser dito, né? Que está entalada na garganta faz dias já. Nem dormindo, não estou dormindo a respeito disso. Tem feito várias indicações para o prefeito, umas 10 indicações aqui, e não fui atendido em nenhuma indicação, entendeu? Isso eu acho um absurdo nisso. Nós temos atendido o prefeito aqui com uma facilidade muito grande, viu? Por que que o prefeito não facilita as coisas para nós ter um trabalho bem equilibrado, bem controlado, entendeu? Começando, pedi para o prefeito o asfalto lá do bairro do Fernandinho, lá no alto lá. Lá deve ter uns 200 metros para asfaltar até na pista de terra, estrada de terra. O que ele negou, que cabe o DENIT. DENIT, que eu sei, é 20 metros do asfalto, não são 200 metros, né? É só ele asfaltar os 180 metros, e a parte do DENIT eu faço a responsabilidade, faço o compromisso de eu chegar onde for preciso de chegar. Porque lá está uma vergonha, tem várias reclamações. Se for preciso de eu fazer um baixo assinato, eu vou fazer. Porque eu estou numa boa, pedindo, não está atendendo, então vamos procurar pela verdade, pelos conhecimentos da lei, onde for preciso de chegar, eu vou chegar. Porque aqui nós não está para brincar, nós está para trabalhar. Entendeu? Eu sou um representante do povo, eu trabalho pelo povo. Entendeu? Então eu pago para isso, não faço mais que é minha obrigação. E tem mais indicação também, tem a pedir uma coleta de sangue, isso é coisa de vida, salvar a vida. O prefeito diz que não cabe, que cabe a Secretaria da Saúde, a Secretaria Regional, entendeu? Eu não estou perguntando se cabe aonde, vai aonde for preciso, vamos resolver o problema, entendeu? Se for difícil para o prefeito, eu vou ter que tomar a frente disso. Eu vou correr atrás, vou ver aonde que é, onde é o telefone, aonde que é Secretaria Regional. Tem pedido uma coisa para a moto aqui, ó, na praça aqui, ó, dos dois lados. A moto ocupa o espaço dos carros aqui, entendeu? Estacionamento de moto. Nada é possível. Você faz indicação para o prefeito, gasta uns 30, 40 dias para voltar. Isso está sendo um absurdo, gente. Acho que nós merecemos mais um pouco de respeito. Se nós tratamos ele com respeito, por que ele não pode tratar nós, entendeu? Nós estamos aqui para atender, mas não quer ser atendido. Tá? Não está atendendo nada. Tem pedido para o chefe de transporte, várias as estradas, estou cobrando a estrada do Cascai, do Galo, nas estradas do Cascai, Guaripu, que está uma pouca vergonha, da Figueira, está quebrando até carroça, se ler, vai lá que vocês vê. Eu vou ter que apelar pela televisão, para ver se é resolvido o problema. Só que eu acho que isso é uma vergonha para o prefeito chegar a um ponto desse, viu? Infelizmente, eu vou ter que tomar as providências que não seja caber, viu? Porque eu estou sendo bonzinho, estou fazendo meu trabalho, meu papel de vereador, ver se nós atendemos a população. O problema aqui em Campos Gerais, a política que não são 2 meses, são 4 anos, a politicagem que é uma vergonha. Eu, como cidadão, como ser humano, eu me sinto envergonhado dessa parte de vergonha, viu? Uma vergonha muito absurda, escarrapada, viu? Tem feito vários pedidos para o prefeito reativar a vaca mecânica para as crianças carentes ter o leite de soja que sempre teve. As crianças passam muita necessidade, né? Eu até tinha as vaquinhas de leite no bairro do Fernandinho, lá, dava um leite para as crianças lá, mas tive várias denúncias, entendeu? E eu acho que isso também, se a pessoa divide, conscientizar disso. Será que essa pessoa não foi criança um dia, não teve necessidade, não tem criança? Né? Tive que tirar as vacas, infelizmente. Mas isso não vai o caos. Deus está vendo o que está acontecendo. Né? Espero que Deus entre no coração dessas pessoas, que possa fazer o bem igual eu faço, viu? E pretendo fazer o bem e sempre fiz. E nós estamos cada vez mais perto do povo, isso, hoje e sempre. E tem mais indicação também, tem várias cobranças. E o chefe do transporte está atendendo quem quer, ué. Eu acho que cabe o prefeito tomar a providência, chegar ou passar o que precisa passar. O prefeito parece que não está tendo ordem, não está tendo atitude. Ué, cabe o prefeito tomar a providência sobre isso. Eu me sinto muito envergonhado. Tá? O chefe de transporte está escolhendo quem atende. Até hoje não me atendeu em nada. Tem pedido mataburro, pedido coisa, isso é uma vergonha. Faz uns 3 meses que eu estou cobrando lá no filho da Elza, lá no neto do Purdense, o Tonho Marco, tem umas 2, 3 crianças que estudam aqui em Campos Gerais, passa no brejo para estudar. Estou cobrando chefe de transporte, nada. Passei e cobrou o prefeito para ver se toma providência, nada foi feito. Eu vou fazer uma reportagem essa semana com as crianças passando as crianças, passando o brejo, para me mostrar para o povo, mostrar a verdade, o que está acontecendo no município de Campos Gerais, e em Campos Gerais também, tá? Porque nós estamos com a verdade, sendo bonzinho, nós dá a mão para o prefeito deu os pés para nós, nós estamos sendo bonzinho, não está adiantando, então vamos apelar para a televisão. Se a televisão, do município de Minas Gerais não resolver, nós apela para a televisão brasileira. Se não resolver, nós vamos para a América Latina, onde for preciso. Vamos chegar ao lado da verdade, o lado da realidade, viu? E outra coisa também que eu tenho coisado. Então, esse descalço do Marco, eu mandei fazer 4 manis, já comendei para o Lucas, viu? 1 metro por 80 de boca. Vou pagar do meu bolso. E nesses 10, 15 dias que as manias vão ficar prontas, que tem prazo, que vai ter que fabricar, se elas não ficar prontas, eu vou pagar a máquina do meu serviço, o caminhão para ir lá. Só que eu vou levar o... Seja o PTV, Rede Record, para ser uma coisa mais declarada, para o povo ver o que está acontecendo, viu? Porque eu estou sentindo envergonhado. O João Carlos da Fazenda do Guarupu tem me cobrado uma estrada lá faz mais de mês. Tem cobrado prefeito, cobrado chefe de transporte, nada. Só promessa. Fica empurrando a gente com a barriga. Nós não estamos aqui para brincar, não. Nós estamos aqui para trabalhar, entendeu? Estou aqui para trabalhar para o povo, porque para mim eu já trabalho faz tempo. Eu não quero nada para mim, não. Eu quero é para o povo. Eu não preciso de nada, não. Eu estou controlado. Se eu controlei isso aí política até hoje, por que eu não posso ser controlado? Entendeu? Eu tenho meus trabalhos, tenho meu sustento, tenho meu forró, mexo com gado. Eu vou aonde for preciso. Se for preciso eu capinar, eu capino, eu roço, eu faço qualquer coisa. Sou um ser humano competente, que sempre trabalhou, digno, pago meus impostos em dia. E há daquele engraçadinho que pisar no meu caminho e querer falar qualquer coisa, que vai ser punido e ainda condenado ainda, viu? Eu estou indignado. E o João Carlos é uma pessoa competente lá do Guarupu. Tem me cobrado as estradas lá, a estrada está péssima. O funcionário dele tem me cobrado na Boa Vista do Campo, as estradas estão muito ruins. E um homem que dá emprego para umas 30 pessoas, uma pessoa muito competente, muito boa, dócil. É só porque ele mora em Três Pontas, será? Será que ele não vota em Campos Gerais? Ele vota em Três Pontas, é por causa disso? Se nós puder atender nosso inimigo, nós vamos atender, nós não faz mais que a nossa obrigação. Vamos atender quem precisa, vamos chegar onde for chegar, ué. Então, o negócio é isso. O pessoal do Cascaio, o pessoal da Figueira, lá na Figueira, pega as crianças lá para levar lá para a escola agrícola. Está ameaçando de parar o ônibus, pegar as crianças, porque as estradas encontram muito péssimas, assim, entendeu? Eu ando indignado. Será que precisa de chegar aos conhecimentos da lei, chegar na secretaria regional, para ver se resolve esse problema? Eu não vou ser bonzinho mais, não. Não está adiantando. Nós dá a mão para o prefeito dá os pés para nós. Daí tem atendido ele com uma facilidade tão grande que vocês nem imaginam, entendeu? Chegou o projeto aqui para o carnaval, apoiou o projeto com 4, 5 dias para o carnaval, gente. Todos os projetos têm que ser analisados, discutidos entre os vereadores, entendeu? Nem assinando assim de qualquer torta e direita, não. Vamos fazer o trem dentro da lei certinho. Vamos trabalhar unidos, senhor prefeito, para que nós possamos serrar a fileira, ter um trabalho mais equilibrado, atender nosso povo conforme merece, viu? Nós vamos fazer uma gestão mais sensata, mais amiga, mais... Tá? Tem 4 anos para nós trabalhar para o povo. Larga a mão de politicagem, isso é uma vergonha para a nossa cidade, para o nosso município. Está prejudicando o nosso povo. Politicagem aqui não faz... Eu fico indignado com isso. Vamos ser mais companheiro, mais realista. Tá? Nós estamos aqui para atender o senhor, mas nós queremos ser atendido. Eu estava numa boa, mas atendendo, facilitando as coisas. Mas chega uma hora que nós temos que falar a verdade. Então, e eu estou aqui em prol da verdade, em prol do povo. O que for preciso de eu correr em prol do povo, eu vou correr. Doa quem doer. Eu estou do lado da verdade, eu entrei de cabeça seguida e vou sair de cabeça seguida, não tenho rabo preso com ninguém. E não aceito ninguém me criticar. Se for preciso, eu vou chegar aos conhecimentos da lei. Aonde for preciso eu chegar? Uma boa noite, muito obrigado, eu sei. Desculpe qualquer coisa, a minha franqueza, mas passou da hora de eu chegar onde eu cheguei. Pois é, muito bem. Você vê a tamanha indignação, o Porfírio, ele foi o expoente da política local. Ele teve 11,6% dos votos, equivalente a pouco mais de 20 vereadores no Brasil, a votação dele. Se ele chegou, um sujeito puro, dócil, amável, o Porfírio tem um pingo de maldade. Se o vereador Porfírio está indignado, agora vocês imaginam o que é que aconteceu. Todo relatório que ele fez aqui agora, que ele falou, retrata a realidade. Ele pede, ele vai atrás, ele busca. O Porfírio foge um pouquinho do nível da vereança, porque ele passa, além de fiscalizar, denunciar, fazer lei, ele tem um viés muito voltado para o social. E isso difere. Eu tenho que admitir que o Porfírio tem alguns passos na nossa frente quando trata do sentimento, da sensibilidade de tratar com as pessoas, com o ser humano. Então, quando uma pessoa do perfil do Porfírio está indignada e faz um depoimento dessa natureza, agora vocês imaginam o que está por vir. Eu entendo, Porfírio, que você falou no trecho do seu discurso, que você vai aqui, vai à América, eu embarco nessa viagem com você também. Eu sou solidário aos parceiros e todos os vereadores. A palavra continua franqueada. Boa noite a todos. Vereador Marcos Novaes, como você me cobrou nos bastidores da casa, aqui é o vereador Galo, Rômulo, né? Porque os amigos ouvintes estão cobrando que a gente se identifique, né? Para que facilite a identificação dos pronunciamentos. Boa noite a todos presentes. Bem, gente, senhor presidente, gostaria de pedir, Vossa Excelência, que no mês de março agora a gente fizesse algumas divulgações a respeito dos projetos sendo votados na casa. Nós votamos aquele projeto no valor de R$ 1.249.494,91, que foi recurso para fazer aquisição de alguns bens para o município. Isso não é, a gente tem percebido que a administração não está preocupada em levar o nome da casa nesse sentido. Perfeito. Entendeu? Votamos o projeto às pressas, à correria, né? Igual o vereador Porfírio disse, que até em tempo recorde, sem tempo para poder analisar, e tem feito aquisição de máquina, agora dos caminhões, a gente não sabe se vai efetuar. Dois veículos, e eu não tenho visto falar o nome da casa. Então, já que não fala, né, vamos fazer essa divulgação. Perfeito. Não estou fazendo mais que obrigação, mas, né, queria falar também que foi abordado hoje no grupo da internet aí, do WhatsApp, a respeito da situação do ex-vice-prefeito de Covo do Ouro, João Carlos, que agora ele, como subprefeito, ele deixa de ser vice. Aí desencadeia todo uma complexidade que não está acontecendo no momento, mas pode vir a acontecer. Aí me perguntaram, mas se o prefeito afastar ou ir viajar ou adoecer, como que fica? Falei, o vice imediato é o presidente da Câmara, a não ser que o subprefeito se desvincule da função de subprefeito e volte a ser vice. Mas se ele não desvincular? Se ele não desvincular, o senhor presidente assume, o Porfírio assume a presidência, né? A vereadora Raquel deixa de ser suplente, passa a ser vereadora e assim por diante. Né? Então, é um esclarecimento que a gente quer que chegue até a população, porque eu acho que, a não ser que por motivo de força maior, que a gente tem que mudar a função. Você é candidato a vereador, você tem que trabalhar lá como vereador. Você pleiteou o cargo, disputou. Você disputou o prefeito, veste a camisa, não sei que não dá conta. Né? Verdade. E no cargo de vice também, eu entendo que deveria ter mantido, que o povo votou pensando nessa situação. Vereador Porfírio, essas cobranças que Vossa Excelência tem tido, a gente fica triste porque a gente tem também, entendeu? E a gente tem cobrado. E em algumas situações você vê que você ainda foi eleito no palanque do concorrente do atual prefeito, e eu apoiei o próprio prefeito. Mas eu vejo que ele está envelopado por alguns membros políticos, né? E que não está deixando ele enxergar a realidade. E eu acho que ele tem que enxergar a realidade, porque senão as portas começam a fechar. Amanhã vai numa festa do peão, vai ser vaiado. Amanhã, num outro evento, vai ser vaiado. Entendeu? Ele vai esperar chegar a acontecer isso? Eu tenho, você até falou do secretário de transportes, eu tenho visto alguns serviços que ele tem feito aí pela zona rural, serviços enormes, e tem região aí que casal de idosos, pessoas que precisam de um serviço de meia hora para poder chegar um material de condução, para poder chegar um táxi para socorrer numa doença, a máquina passa lá na porta e não faz o serviço. Vergonhoso. Agora, o nosso prefeito, José Eugênio, ele foi vereador. Ele sabe o que a gente passa. Eu acho que está na hora dele levantar da cadeira do gabinete e deixar essa picuinha de lado, que fica essa parte podre da política. Porque as pessoas que estão governando hoje, 80% deles, eu não vi no palanque. Não podia aparecer no palanque. Extraía voto. Eram pessoas mal vistas pela sociedade. Essas pessoas que estão governando. Não são todos. Não são todos. Tem elementos ali que estão junto com o senhor prefeito, de primeira linha, de bom caráter, pessoas técnicas, pessoas profissionais. Mas tem pessoas desinteressadas também. Tem pessoas que levantam pensando em puxar o tapete dos outros. E eu entendo que um bom político, um bom prefeito, ele tem que enxergar as pessoas de forma igual. Quando sai pedindo voto, pega uma rua, bate na porta de um, bate na porta do outro, pede para um, pede para o outro, faz reuniões nas associações e fala, não, eu vou ajudar, eu vou resolver o problema, eu vou estar perto, eu vou estar junto. E agora fica essa... Entendeu? Então, você está de parabéns no teu pronunciamento, entendeu? E tem que ser assim, tem que cobrar. Nós ganhamos para isso. Certo? E... gostaria também, senhor presidente, conversa com o vereador Isaías, no final de semana. Eu acho que a gente tem que... Eu cheguei à conclusão que nós temos que criar mais medidas anticorrupção. Porque não é comum tanta gente interessada em dois caminhões, igual você disse. Não é comum tanta gente interessada nesse ônibus que, pelo que disseram aqui na casa... De 114 mil, não, foi um engano, é 107. De 107, um ônibus velho que valeria em torno de 50 mil. Então, é muita contra... É muita informações contrárias, entendeu? É muito interesse, né? Van de 800 mil quilômetros rodado. Então, eu não vejo outro caminho e a gente antecipar e criar mecanismo de combater... A corrupção. E já, antemão... Gostaria que a gente fizesse uma proposta à lei orgânica, exigindo que todos os processos licitatórios, antes de ser concluído, ser oficializado à casa, para que a comissão do setor compareça lá na hora do pregão, na hora da licitação, para acompanhar o processo. Certo? Perfeito. Então, isso eu estou pedindo e quero trabalhar essa semana para a gente fazer essa proposta, porque eu acho que é necessário. Senhor... Considera-se autor, né? Pode ser, você já, o senhor já pode ser autor dela, deve ser autor, assim como o Isaí, os demais vereadores, tem a Comissão de Constituição e Justiça, enfim, as várias comissões podem sentar e gravitar nessa situação. Podemos até assinar todo mundo junto. É, perfeito. O principal objetivo... é não deixar o dinheiro tomar o caminho errado, certo? E, vereador Porfírio, mais uma vez, complementando o seu pronunciamento, eu me entristeço porque dia 3 de janeiro, com tanta coisinha para poder se ajustar, se alinhar, até porque a base do governo hoje veio do prefeito anterior, certo? Estava preocupado com o show do tomate. Aí agora veio o carnaval, todo esse... alvoroso, agora eles já estão preocupados com a festa do peão. E as necessidades que você é cobrado, que todos os vereadores é cobrado, eu acho que não é prioridade. Infelizmente. Isso entristece a gente. A gente tem feito cobrança, tem feito indicação, tem feito requerimento, e pouca resposta tem chegado. E quando chega, é resposta indefinida. Estou com uma resposta aqui que não... eles não estão respondendo nada. Eu não sei se já é falta de interesse de responder da forma certa ou se é falta de conhecimento. É triste. No mais, muito obrigado. Perfeito. A palavra continua franqueada. Deixa eu chamar isso para a última É, mas falando do caminhão, só um minutinho. Ao montante, nós achamos o caminhão no meio das pessoas, né? As pessoas não davam em volta, não. O caminhão que está lá no meio. É, fica à vontade. Boa noite a todos que aqui se encontram. É um prazer estar aqui mais uma vez na reunião nossa. E quero agradecer os nossos companheiros todos aqui. E tem muitas coisas que a gente vê que não está correndo igualmente mesmo, mas vamos ter paciência, vamos conversar certinho que vai dar certo. Eu mesmo estou com muitas coisas que eu não estou conseguindo realizar também. E, enfim, está muito custoso. Não é só para um nem para outro vereador, não. Eu também estou sendo muito cobrado com as coisas. Tem acontecido de acertar alguma coisa, mas a maior parte não está conseguindo. Mas sobre esse caminhão, são os caminhões, igual você falando, os caminhões não baseia com os que nós fomos ver lá em Campinas, os caminhões que foi apresentado hoje aqui, os caminhões são bons, sim, são bons os caminhões, tem uns repasses para fazer, tem. Agora, não está zero o caminhão, o caminhão é 2011, 2012, você entendeu? Então, nós temos que ver o preço do caminhão certinho. Agora, falar que os caminhões é sucato, o caminhão é velho, o caminhão é ruim, eu não tenho como falar, que inclusive até fui motorista de um deles que eu dirigi ele hoje, entendeu? Achei, sim, um defeitinho no caminhão, o caminhão estava com o freio desregulado, mas isso aí devido a um caminhão já ter 4 anos de uso, né? Mas eu acho que tem que rever tudo certinho ou mandar a comissão avaliar ele certinho para ver se estão todos de acordo, né? Mas agora, sobre os maquinários ali, nós temos que ver que começou faz 2 meses, o prefeito também já comprou uma máquina zero de R$380 mil para dar início nessas. Apesar que faz 2 meses que começou, mas aí se já vem as máquinas velhas de desde o começo do outro mandato, né? Isso aí ele não tem culpa. Mas ele também, como foi vereador, ele devia estar de olho nisso há mais tempo também, como nós estamos nós todos aqui, né? Então, eu acho que ele está correndo atrás, sim, está trabalhando, está batendo em cima, sim. É, ficou muita coisa para resolver dentro de 2 meses. Mas ele já pediu essa máquina nova, já comprou esse carro, está certo que foi, não é dinheiro dele, é dinheiro da população, é dinheiro do município. Mas nós vamos ter que ir trabalhando junto com ele também. Nós, de acordo que corre a foice, corre o machado. Senão, nós também, como é que nós faz? Nós ficar todo mundo, nós. Eu já falei para os vereadores tudo, para nós fazer uma reunião com ele, chamar ele, vamos fazer uma reunião com ele, para nós conversar certinho o que está acontecendo, se ele não quer atender um, não quer atender o outro, você entendeu? Mas se vocês quiserem fazer isso, nós faz. Mas nós, eu acho que nós vamos ter que ter paciência também, porque nós não vamos conseguir resolver tudo do dia para a noite, né? Mas muitas coisas, de fato, as estradas mesmo, já está passando a hora de arrumar as estradas nossas, do município, que está ficando defasado. Tem essa estrada do Cristo mesmo, que se uma pessoa de fora vir aí, fica até feio para nós, que a pessoa vê o Cristo aqui de baixo, não tem como ir lá. Mas está custoso, né? Todo jeito que faz não está achando um caminho. Todo jeito que faz não está achando um caminho, mas agora, essas máquinas, vai pôr as máquinas para trabalhar, as patrol já arrumaram, as 3 patrol, conversei com o Mandioca hoje, as 3 patrol já estão arrumadas para entrar no serviço, isso aí já era para estar trabalhando bem firme. Mas vamos ter um bocadinho de paciência. Agora, os caminhões, vocês deviam dar uma olhada certinho. Eu olhei o caminhão, como o presidente também estava lá, De fato, ele é o que ele é realista, ele não entende caminhão, mas ele não é bobo, né? E estuda os vereadores que estão aqui também. Então nós temos que olhar, avaliar o caminhão certinho. O preço do caminhão, eu tive puxando, olhando certinho, não está fora de base. Sabe que o caminhão, ele é bom o caminhão, é, o ano dele é bom, sabe? Mas não é, não estou comprando para mim, eu estou comprando para o município. Então, né, a prensa é uma prensa mais moderna, é uma prensa que não vai ficar dando defeito. Os caminhões, igual tá esses caminhões nossos aí, que trabalha cedo, estraga de tarde, tá custoso também para trabalhar. Sabe? Então, vamos rever isso aí certinho. E outra coisa, sobre a comissão, eu... Se tem gente errada aqui, eu não sei, mas desde o primeiro dia eu estou falando que todas as licitações que tem, inclusive o Galo falou nessa coisa, porque eu falei para ele domingo que nós tivemos. Se tem a licitação, nós estamos ganhando para quê? É para fiscalizar. Então, cada três aqui tem o seu conjunto do que nós vamos estar participando das licitações. Eu acho que não é nada difícil cada um fazer a sua parte. Se sai, nós pode ir os 11 vereadores, é que se não der para ir os 11 vereadores, nós vamos os três vereadores que está destinado para aquele setor, para nós olhar. Aí cada um chega lá, não dá certo, não olha a licitação, não precisa, olha o pregão lá, se está tudo certinho. Eu mesmo cheguei lá, sabia dessa licitação e participei dessa licitação, desse caminhão. Olhei, de fato, teve até um desentendimento lá, tal, mas é complicado, né? E a gente sozinho, só eu em participar de licitação, ficar lá está ficando até meio antiético para mim também. Então, eu acho que deve colaboração também dos outros 10 vereadores. Senhor vereador, a sua colocação ela é muito feliz, mas qualquer vereador, ele tem o ato fiscalizatório assegurado, ele pode ir, vir, a hora que quiser, inclusive participado da sessão licitatória, com poder de polícia, com poder de vetar, embargar, opinar, questionar, enfim, dar publicidade, coisa dessa natureza. Agora, o que não me quer calar, uma pergunta que não me quer calar, é que, coincidentemente, todas as licitações, eles visitam o objeto da licitação antes, eles sabem quais são os objetos. Isso parece que pode até não ser, tomara que eu esteja errado, mas todas as licitações, eles sabem... Quem está para vender, né? Quem está oferecendo o produto? Eu não entendo isso, eles são muito... Eles têm uma bola de cristal, profeta do acontecido, porque, na verdade, todas as licitações... Prepara todo mundo, vamos lá. Eles falaram para todos os lugares aí. Nós vamos comprar dois caminhões lá de Lavras. O caminhão de Lavras chegou e ganhou, coincidentemente. Que povo de sorte, que é um termo até de menino, bidu, né? Eles entendem, eles aprendem, eles adivinham o que vai acontecer, o que vai ganhar. Agora eu quero saber se adivinham o desfecho dessa administração daqui a 4 anos. Porque se for nesse ritmo, você escuta só, é lamentável dizer, nós torcemos para que tudo corra bem, mas existe uma possibilidade de tudo entornar o caldo, por falta de responsabilidade. O José Eugênio, sujeito bom, vereador, teve algumas legislaturas, teve um trabalho bom, sujeito dócil, ele tem um perfil interessante, ele é equilibrado, ele é respeitoso, mas isso não é... o necessário para ser um homem público. Tem que ter punho. A característica do homem público não é ser bonzinho, não. A característica do homem público é ser eficiente, ser imparcial, dar publicidade, legitimidade e impessoalidade. Faz parte do código genético do homem público. Mas, às vezes, a gente fica aqui batendo essa forma. Vocês são oposição ferrenha. Nós somos oposição, mas oposição responsável e propositiva. Nós não fazemos oposição para ser contra ninguém, não. Ao contrário, o senhor citou aí, os dois vereadores citaram a máquina, comprou a máquina, sim, compraram as máquinas, sim. Mas teve um crédito suplementar de 1.249.000 e outro de 201.000 em menos de 60 dias, sem ao menos ter a execução orçamentária. Então, quer dizer, a Câmara, ela não é omissa, mas também ela não é incisiva e agressiva com o prefeito, não. Essa é a minha colocação. Continua franqueada a palavra. Esse 1 milhão e 200, senhor presidente, 1 milhão e 241, é de superávit, que veio do mandato passado. Eu faço questão de passar isso, porque teve algumas pessoas que me abordou nos últimos dias com a seguinte situação. Ô, vereador, procurei o prefeito, pedi a oportunidade para ele, e ele falou que está até precisando de servidor mesmo o município. Porém, não tem como pagar, porque o município está endividado. Está devendo muito. Está quebrado. Então, assim, a gente vai, aprova um crédito suplementar de superávit, recurso que veio do ano anterior, entendeu? Acontece esse tanto de licitação em tempo relâmpago, porque tem que cumprir os prazos de edital, de publicação e tudo mais, entendeu? E o povo tem que tomar conhecimento disso. Quase 1 milhão e 300 mil, dá para comprar muita máquina, muito ônibus, muito caminhão, muito carro. É com 1 milhão e 500, porque teve que 201. É, entendeu? É. Gostaria de aproveitar a oportunidade, senhor presidente. Nós tivemos duas percas no mês de fevereiro. O Paulino, o João Luiz da Ambulância, servidor público municipal, dedicou a vida, a carreira, conduzindo a ambulância, cuidando bem das pessoas, tratando bem as pessoas, e que nos deixou no final do mês de fevereiro. Gostaria de indicar uma moção de pesar aos familiares, que acredito que muito está sofrendo com a falta desses dois cidadãos camogeraenses. Pessoas de brilho, pessoas de responsabilidade, de caráter, e que se foram, mas deixaram uma história e deixaram bons exemplos para o nosso município. Muito obrigado. Tá, continua franqueada. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, líder do prefeito na bancada. Os colegas aqui, o povo que está participando. Né? Primeira coisa que eu quero é parabenizar as mulheres, né? Porque essa semana, dia 8, vai ser o dia das mulheres, né? Dia 8 agora, né? Então. Responsável pela perpetuação da espécie também, né? A minha mãe, as minhas irmãs, a Marcela, que vem sempre aqui, isso é. Verdade. Então, parabenizar ela. Segundo, que eu queria retratar que eu tive, cometi um erro aqui, não falar sobre o asfalto lá no Barro Preto, que eu achei que era do Claudinho, não tem nada a ver, que já, né, você me desculpa. Onde que eu errei, que eu acho que eu errei, eu peço desculpa. E a respeito do prefeito, do Zé, eu sou um cara que joguei no time dele. Eu, desde o começo, eu fui um dos caras que apoiei ele, o vereador que apoiei ele, continuo apoiando. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência. Eu entendo o trabalho social do Porfírio aí, que ainda mais que ele está me. Sempre eu converso com ele, que a gente quase não tem muita convivência, agora a gente está tendo, e eu admiro ele, que é uma das pessoas que faz um trabalho social grande demais. Sei que a cobrança dele em cima é muito, mas o Zé também, eu acho que é demais também, que está começando agora. Eu acho que a gente ter paciência, vamos dar mais um tempo para ele, que eu acho que ele vai fazer um ótimo trabalho. Eu tenho fé, muita fé nele, porque eu convivi com ele aqui 4 anos, ele me surpreendeu, por isso que eu joguei no time dele, continuo jogando, apostando nele. Eu acho, se Deus quiser, se a prefeitura sair bem, nós vamos sair bem. Se ela sair mal, nós também vamos sair mal. Então, vamos dar um pouco de tempo para ele. Por filho, eu entendo que eu puder ajudar ele. Sempre vou estar junto com ele, porque eu admiro ele. Ele fez um trabalho até das crianças do Natal, lá do Corredor. Eu admirei ele lá, participei lá junto com ele. Né, por filho. E quero sempre estar junto com ele, mas sempre estar junto com o Zé também. Eu tenho muita confiança no Zé. Né? Se Deus quiser, ele vai, dentro de uns 2 meses agora, as obras começam a aparecer, a solicitação de preço, as coisas começando a aparecer, os maquinários funcionando, né? as máquinas, tudo funcionando, porque todo, na verdade, eu quero, você quer, todo mundo olha o seu lado, mas, na verdade, não sabe do jeito que está lá. Agora, um que nem você falou das crianças que estão atravessando no brejo, eu acho que o Zé está errado, isso aí, que ele tem que chegar no outro dia, pegar a máquina, os caminhões, e lá resolver o problema das crianças. Se a criança está atravessando no brejo lá, está errado, né? Sempre estou de acordo com você. Agora, no resto, vamos dar um apoio, dar uma calma. Só um minutinho, senhor vereador. A questão do brejo lá, a máquina da prefeitura esteve lá encostado, só o lado. Beneficiou funcionário da prefeitura. Eu falo e aprovo. Beneficiou, faz 60 dias ou mais, beneficiou funcionário da prefeitura lá. E não foi feito isso, é um dos causos danado, é uma vergonha. Nós vamos ter que apelar para onde for possível. Entendeu? Não, aí é errado, né? Porque eu sou uma pessoa. Sempre estou vendo o trabalho do Grau, da mesa diretora, portanto, estou apoiando outra vez para vocês continuar aqui 2 anos. Né? Se está sendo bom, vamos continuar apoiando. Se está sendo errado, é que nem você está cobrando. Mas vamos dar um tempo para o Zé também, que eu qualquer precisar chegar nele, estou junto. Você está entendendo? Se eu estiver errado, eu falo, ó, Zé, você está errado. Vamos fazer o certo, né? Perfeito. Porque se eu estiver bem, a prefeitura tem que. Nós temos que caminhar todo mundo junto. Se começar um puxar para lá, o outro para cá, não. Mas não tem. Falou, muito obrigado. Não tem ninguém puxando, não, senhor Luiz. Igual eu falei assim, os comentários que a gente faz aqui, a gente preocupa, é que festa deve ficar no último plano: criança, saúde, estrada, isso é necessidade. Você pensa, você conhece a zona rural melhor que eu. Já pensou quem tem propriedade de terra lá de trás do Cristo? Mas, entendeu? Não, pensa bem. Que tem que ir lá todos os dias, entendeu? 60 dias, aí você fica preocupado com show de tomate, que não tem nada a ver com a prefeitura. Você vai ficar preocupado com festa do peão, que é em setembro, e que não sabe, os cantores já têm. Você não sabe quem vai fazer. Entendeu? Então, isso que deixa a gente indignado. Não, porque lá, eu não fugi do povo, não. Ainda vou lá no Botânico, moro no Baixão, estou lá todo dia, vou na Vila Nova, vou no Presépio, e as pessoas abordam a gente. Final de semana eu vou para a zona rural. Aí as pessoas cobram da gente e não está tendo resposta. Aí você tem resposta do quê? Do show do tomate, do carnaval, da festa do peão. Eu acho que tem que ter. Porém, tem que ter cautela, tem que ter preocupação com o povo que está sofrendo lá. Eu estou de acordo com você, porque eu sou agricultor, vivo da agricultura, eu acho que o que toca movimento da Campos Gerais é a agricultura, né? Então, tem que pôr esse maquinário mesmo para funcionar. Faz o bem, não olha a quem. Uhum. Né? E eu fui parceiro do Zé também. Peço para ele fazer isso, não olhar a quem. Se fizer no vizinho também, se o vizinho pedir, faça também. Eu sou desse tipo, eu não gosto que faz para um, para mim, não quiser para o outro. Eu prefiro ver até o outro fazer para o outro que é para mim. Fui coligado, só tem que concluir, só um minutinho. Né? Fui coligado com ele, apoiei ele, mas nas coisas corretas, eu estou junto. Nas coisas que confronta com a população, precisa contar comigo, não. Fui eleito para representar o povo. Fui eleito para representar a Zé e meia dúzia de. Só peça assim. Mal intencionado, não. A gente acha que as estradas nossas aqui estão ruins, se vocês forem na de 3 pontos. Nossa, você está no paraíso lá, lá está minha coisa asfaltada. Não, adeus, lá não tem estrada, lá não tem condição. Sábado eu fui em 3 pontas, não tem jeito. Se vocês acharem que a nossa aqui está ruim, vocês vão na de 3 pontas, que aí vocês falam, infelizmente. Agora, vamos dar um tempo para o prefeito e botar as casas mortas. Perfeito, amigo. Lázaro. Bom, boa noite, minha diretora, boa noite, Glauco, boa noite, o presidente da nossa Câmara. Os demais vereadores estão aqui presentes. Eu, líder do prefeito, o Aloysio. Mas tem mais vereadora, a Roseli, do Cangeria Notícia. A gente vê uma coisa assim, a gente não tem como ter pressa, gente. Olha aqui, durante o mês de janeiro, com a chuva, o que foi feito na estrada rural, muitas delas perderam. O prefeito tem que indignar, está certo ele, está cobrando, tem que fazer sim. Mas a gente vai obrigado a dar um tempo para o prefeito, porque não dá conta mesmo. 2.600 quilômetros de estradas nacionais que tem que arrumar. E ele está dando prioridade, até não sei como está assim na região, porque tem umas estradas das zonas rurais que já estão boas, já estão feitas já. Cascalho, no Várzea Região, uma dificuldade muito grande, porque estava sem uma máquina para carregar caminhão. Né? Então está caminhando, gente. Vamos ter paz, vamos ter paciência, porque está caminhando. Agora, tem umas coisas que são prioridade. É quando trata de transporte, dá uma mão para o motor ou porfiro, precisa ver sim, porfiro. Se uma criança está atravessando um lugar difícil para ir para a escola, isso é obrigação do nosso município. A Secretaria de Educação tem que estar atenta a isso aí. Mas estão fazendo, estão trabalhando, porque nós não vamos conseguir melhorar esse município com 2 meses. Não vamos conseguir. Eu acredito que o prefeito Zé, Eugênio da Silva, até falo pouco, não estou muito de falar muito, e está trabalhando. Ele está correndo atrás, ele está fazendo o que ele pode fazer, está fazendo. Muitas vezes, os prazos de licitação são complicados. Junto com o vereador Focos, a Isa aqui, nós tivemos no prazo de licitação, foi um pregão que foi feito dos caminhões, né? Estou defendendo aqui. O Isaías estava lá, junto com todo mundo, que ele entende muito mais de caminhão que eu. Eu sei que o caminhão, até relativamente pelos anos de trabalho dele, está um caminhão bem conservado. Né? Mas o Isaías aqui brigou, o preço terminou caindo R$15 mil em cada caminhão. Não foi, vereador Isaías? R$15 mil, que foi um pregão. Foi negociado na plateia. Agora, esse caminhão, 2 caminhões, se fosse para comprar um caminhão, gente, custa R$400 mil. O ficava desremediado do meu corpo, porque os outros dois estão muito ruins. Como os outros caminhões de prensa estão muito ruins, se dá uma melhorada boa no caminhão daquele, o Córrego do Ouro vai ter um caminhão só para ele. Um caminhão que vai trabalhar menos, vai conseguir ficar no Córrego do Ouro para fazer o lixo 3 vezes por semana no Córrego do Ouro. Não é isso, Aloysio, que faz lá? Então, isso é uma sinalização do nosso trabalho. E os projetos aí que estão sendo votados, eu acredito que todos os vereadores estão participando, estão fiscalizando, estão trabalhando. Eu mesmo ando pra caramba, eu trabalho pra caladinho, eu sou tipo do mineiro, né? Eu vou trabalho calado. Infelizmente, minha maneira de fazer política é um pouco diferente. Eu trabalho bem calado, prestando muita atenção ao que eu estou fazendo. Mas eu vejo que está andando, sim. O secretário de Educação está andando, porque a Rosa tem uma grande experiência na Secretaria de Educação. Não. O transporte está andando, com a experiência do Mandioca, está andando. Mas, infelizmente, o nosso município é grande demais. Está andando. É. Tipo, lá vai indo, caminhando. Eu acredito que a gente vai chegar a uma conclusão de... Não vai ter um governo de 100%. Você sabe que isso não existe dentro das prefeituras brasileiras. Mas vai conseguir uma... Pelo menos melhorar cada dia mais. Eu acredito na administração que ela vai melhorar cada dia mais. Eles estão empenhados e estão trabalhando. A questão nossa aqui é nós fiscalizar também, que é o dever nosso de cada um, para a gente melhorar o nosso município. Tenho certeza que nós juntos também somos fortes e ajudamos muito o nosso município. Pode ter certeza disso. Não é, vereador? Com certeza. Continua franqueada a palavra. Bom dia, presidente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, mesa diretora, os demais vereadores e aqui presente se encontra. Vereador, eu acho que hoje minha pronúncia vai ser diferente de todos. Uns faz críticas, outros faz cobranças. E eu não posso deixar de fazer o comentário que ontem, no domingo, eu tive a oportunidade de estar presente na comunidade do Pinhal e Caxambu. E eles pediram que levasse essa palavra até Vossa Excelência. A dimensão hoje que a gente vê, hoje eu tive, no mínimo, visita de umas 10, 15 residências ontem na comunidade de Pinhal e Caxambu. Todas eles param o horário para ver o Câmara em forma, para ver as pronúncias dos vereadores, as cobranças, as reivindicações. E mandou te desejar que você está de parabéns pela conduta como presidente, que a mesa diretora vem fazendo um trabalho maravilhoso nessa casa, como os demais vereadores. Obrigado. E também gostaria de dizer que o prefeito, ele tem que ter, no mínimo, a gente sabe que ele é um prefeito, já foi vereador, nós temos secretário, que é o braço direito dele, que já foi vereadores. Eu acredito que eles não vão errar tanto nessa administração. Nós estamos aqui para fazer nosso papel de fiscalizar, que é o nosso direito. Hoje até não estava presente durante a fiscalização da compra dos caminhões, que foi dito aqui no começo das reuniões, que eu estava em outro setor fazendo outras fiscalizações. Mas eu acho que, já que uma Câmara está tomando uma decisão, eu acho que a maior decisão certa da Câmara Municipal hoje é aceitar a compra. Ou é novo ou não é. Compras usadas, eu acho que não deve ser feita. Se não tem condições de comprar novo, não compra novo. Faz uma licitação, faz uma terceirização daquele local que está precisando no momento da obra, que, no caso, o caminhão do lixo não está tendo condições de comprar novo no momento agora, faz a licitação por 3-4 meses, põe uma terceirizado até tiver a competência de comprar um caminhão novo. Eu acho que compra usada pela prefeitura não deve ser feita a qualquer setor, qualquer compra nenhuma. É o meu modo de pensar. Eu acho que compras usadas da prefeitura, não, nada. E gostaria de também dizer, presidente, que o prefeito, ele tem que ser, hoje eu vi as palavras do Porfírio, com as indignação dele, por cobranças, por não ser atendido em algum setor, não posso dizer o mesmo. Hoje, levantei, hoje era 6 horas da manhã para fazer um pedido. Eu acho que primeiro o prefeito tem que acertar no secretário que tenha competência e que queira trabalhar para o povo de Campos Gerais. Primeiro, acertou nessa contratação, tenho certeza que vai andar o município bem. Tenho que agradecer, fui elogiado, recebi os parabéns ontem e hoje. Eu tenho que compartilhar com esse secretário que me deu a oportunidade de cobrar e fui atendido em 5 pedidos que eu fiz até agora. Para o secretário que tem a competência e está no seu serviço local certo, ele me atendeu. Tenho que agradecer uma pessoa que é de super competência, Valdinei Barbosa, que 2 pedidos que eu fiz até ele até agora, foi todo. Fiz um pedido hoje pela 7 da manhã, às 11 horas me ligou e já estava resolvido o problema. Obrigado, Valdinei, pela sua competência. Tenho também que agradecer o Ney do transporte, que hoje eu fiz a parte de fiscalizar, que é o direito do vereador. Falei com ele junto com a secretária de Educação, a Rosa. Entramos no acordo, foi tudo resolvido. Então, que primeira coisa que o vereador tem que ter com o secretário? Diálogo. Xingar não vai resolver. Primeiro, diálogo. E é o que nós temos que fazer. Estamos em 2 meses de novo mandato. Tenho certeza que o prefeito vai acatar seu pedido, Porfírio, para sua reivindicação, que você é a pessoa que teve, hoje foi o líder dos votos de Campos Gerais. Você merece seu respeito. Colega meu de partido, tenho certeza que o primeiro que ele vai te atender a partir da manhã vai ser a questão das crianças que você está reivindicando, que é prioridade as crianças hoje. E vou deixar meu último pronunciamento que dizer, que é o seguinte, coisa que a gente não podemos errar, e vamos fazer certo, fiscalizar, é o direito. Não podemos errar em saúde, em transporte e segurança da nossa cidade. Muito boa noite a todos. A palavra continua franqueada. Senhor vereador, senhor Marcos, mas não foi isso que você me falou na outra reunião passada sobre a secretária da Educação, não é? Não foi? Você mesmo foi maltratado por ela esses dias mesmo lá, deve estar fazendo uns 15 dias, que você foi reclamar um negócio lá, apesar que não foi só você, que eu também fui maltratado por ela lá, sabe? Eu até estou esperando para ver se nós damos um jeito de retratar, mas agora, se você bater e soprar, não adianta, você tem que ser firme no rei, você tem que falar as coisas e cumprir. Você falou para mim que ela te maltratou, não te respeitou, sei lá, esses dias, e mesma coisa aconteceu comigo. Eu não estou falando em público para ela, se ela estiver me ouvindo, ela vê que eu não estou falando mentira. Tinha até muita consideração com ela, achava ela até uma pessoa eficiente pelo serviço dela, sabe? Achava muito boa a secretária, sim, apesar que maltrata muito as professoras, que eu estou sabendo, fiquei sabendo certinho, mas aí você está fugindo do seu palavreado. Vereador, eu acho que o senhor está equivocado. Primeiramente, eu não citei hora nenhuma para Vossa Excelência que ela me maltratou. Primeiro, acabei de falar bem aqui em público e deixo bem claro, vamos ter diálogo com os nossos secretários, porque se chegar com palavra, com mal educação com a secretária, ela vai te tratar com mal educação. Então, nós temos que ter, primeiramente, diálogo com o secretário para a gente entrar no atendimento. Nós estamos em 2 meses de mandato, nós temos 4 anos pela frente. Jamais deixarei de fazer meu papel de vereador, fiscalizar e andar com meus direitos em dias. Os educação, todo mundo tem que ter, porque a educação não é hoje que a gente vai adquirir, só esse mandato, esses dois, esses quatro anos, não. A educação nossa tem vindo do berço, né? Então, a gente já tem a educação já do berço. Agora, se ela não teve para tratar você e eu, que você agora não tem coragem de falar para ela, eu tenho coragem, viu? Perfeito. O contraditório, a parte A, isso é coisa de plenário, é bom, é sinal que existe uma participação. Mas, quem sabe, a gente manda um recado à secretária, pede a ela que aproxime do parlamento, que nós possamos agir de forma diplomática, porque eu, como o vereador Marquinhos falou, o outro também tem o seu... Os dois vereadores têm visão diferente, entendem de forma diferente. Ele foi tratado de forma desrespeitosa, o outro já foi mais feliz. Então, é o que eu falei, o contraditório existe. Mas eu entendo que, se a secretária agir de forma mais diplomática, as coisas vão chegar no lugar onde nós pretendemos, que é um final feliz, para que a educação tem que partir da própria secretária de Educação, apesar dela estar no campo administrativo, nessa pasta, às vezes um equilíbrio, um controle, tratamento é coisa recíproca. Você trata, às vezes, uma hora você está com os ânimos exaltados, outras vezes a secretária, enfim, mas nada justifica. Agora, no campo da vereança, tem que tratar o vereador com respeito, sim. E os senhores também, pautar por um pouquinho de equilíbrio, qualquer que seja eu, você, todos nós. Não estou aqui para mediar nada. Eu entendo que a diplomacia é fundamental. Tanto do seu Isaías, quanto o Marquinhos, de todos os vereadores, minha também, eu também. Tem momento que, às vezes, eu sou um pouco ácido, mas eu corrijo na mesma velocidade quando eu erro. Senhor presidente, o que a gente não pode misturar é você ser atendido e o povo ser atendido. Nós estamos trabalhando para não para si, e sim para a população, certo? E quando eu cobrei, dá a impressão que a gente está se exaltando. Não. Fui companheiro do atual prefeito, apoiei, quero que ele saia bem, quero que o município vá adiante, mas nós temos que entender também que a maior parte do secretário do atual prefeito tem 20 anos de prefeitura. Não são laranja, não, não são secretários que estão adquirindo experiência, não. Mandioca tem quase 30 anos de prefeitura. O senhor Ronaldo Miarelli tem mais de 20 anos de prefeitura. O senhor Paulo Manzo, mais de 20. O Valdinei Barbosa, mais de 20. Então, Xandinho, desde criança, está no meio político. O senhor prefeito tem quase 20 anos de vida pública. 20 anos. Então, 20 anos, eu acho que é uma experiência bacana. 10 anos, 5 anos. Agora, tem que ter 30 anos para ficar bom? Tem que ter 40, e a população não dá. Igual eu estou falando, a Estrada da Serra. Eu não estou falando nem em passear lá no Cristo. Eu estou falando em quem leva adubo e traz café. Quem leva adubo traz feijão. Quem leva os trabalhadores e volta todos os dias. A estrada, essa estrada que o Porfírio citou aqui, eu fui abordado um dia na batataria para um sitiante que tem ali perto da Figueira. Ele falou, ficou falando meia hora, e eu tinha que ouvir, porque a estrada está ruim. Agora, quem arruma? Você deixa de arrumar uma estrada e faz um serviço de 2 dias? Você deixa de atender um idoso que está precisando de um serviço de meia hora para poder chegar até na sua propriedade e vai fazer serviço de 2 dias, 3 dias, 4 dias? Então, está tendo uma desproporção que, tipo assim, nós estamos cobrando para as coisas se alinhar. Festa faz se sobrar dinheiro. Prioridade, saúde, educação, manutenção da cidade, manutenção das estradas rurais. É o que todo mundo prega e fala nas eleições que vai defender e que vai apoiar. Aí agora, não, isso não é assim. Verdade. Mas eu acho o seguinte, que o tempo tem chovido, não sei, aqui, lá no Corregedor, e o maquinário faz 2 meses que está trabalhando. A gente está vindo lá na Belém, lá, tem 4 mil caminhões parados lá. Ué. Isso aí é coisa que acontece. Só acho que faz muito pouco tempo. 2 meses, ele não vai dar tempo. Eu acho que as coisas com o tempo, se Deus quiser, agora na safra de café, eu acho que as estradas vão estar todas em dia. Ô, senhor Luiz, meu amigo, meu colega de vereança, entendeu? Você merece um abraço. Você é um cara bacana, muito bom. Mas você está lá em Cogo do Ouro, as estradas de Cogo do Ouro estão um tapete. Entendeu? Lá, o vice-prefeito João Carlos tem trabalhado, deixou as estradas em boas condições. A nossa não está. Então, se tivesse ruim, eu tenho certeza que você estaria no mesmo tom que eu estou, que o Porfírio está. Não vai daí. Mas você pode ficar tranquilo que eu vou ajudar a cobrada. É, ué. E o vereador foi longe, companheiro. Belém do Pará, hein? É. Você foi lá no Carimbó. É. Mas Belém do Pará. O tamanho do problema. Tá certo. É, boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente da Câmara, Glauco Rabelo, cumprimentar o vice-presidente Porfírio, todos os vereadores, todos os funcionários dessa casa e todos que estão aqui participando dessa reunião. Meu amigo Claudinho também, que foi vereador na passada. Senhor presidente, eu há poucos dias eu fiz uma indicação para a restauração do Cristo, porque o Cristo de Campos Gerais é o cartão postal de Campos Gerais. Ali, o Cristo, eu tive há poucos dias lá, está abandonado. Outro cartão postal de Campos Gerais também, a Ponte das Amoras. Ali é outro lugar que Campos Gerais, é o cartão postal também de Campos Gerais. Ele precisa fazer uma reforma ali para que o nosso município tenha que venha mais gente para o nosso município. Porque fazer uma reforma boa ali, você pode ter certeza que o povo vai vir mais ali para a ponte. Há vários anos atrás, a Ponte das Amoras, ali você chegava no dia domingo, ali tinha 100, 200 pessoas. E hoje você vai lá no final de semana, você não vê nenhum. Então, nós estamos espantando o povo de vir para conhecer os nossos lugares bonitos de Campos Gerais, como Cristo, como a Ponte das Amoras, como vários outros pontos do nosso município. Como o Porto de Fama também, que é outro lugar muito bonito também. E, senhor presidente, eu quero cobrar também que há poucos dias nós votamos nessa casa o projeto 201, da reforma da Praça do Corro do Ouro, uma praça que está desde do ano passado. Até o vereador Claudinho estava junto aqui. Essa praça já era para ter reformado o ano passado e ela vai passando, está do mesmo jeito. Eu espero que o prefeito Zé Eugênio tome a providência o mais rápido possível, que reforme a praça da matriz do Distrito Corro do Ouro, porque a praça lá está abandonada. Nós passamos muita vergonha esses dias agora do carnaval, porque tinha um colega nosso que é lá de Goiânia que viu a praça e falou: infelizmente, eu nunca vi uma praça igual essa do Corro do Ouro. Eu já andei do Brasil para todo lugar. Eu fiquei até com vergonha, mas não é foda de cobrar, né? Estamos cobrando desde o começo do mandato. O Maurício fez compromisso de terminar aquela praça e, infelizmente, não deu. Mas eu espero que o Zé tome providência o mais rápido possível, que termine a praça para nós. E daqui a poucos dias também, nós vamos inaugurar o postinho de saúde, um posto que foi conseguido na época do Amador, através do vereador Rômulo Nascimento Júnior, que destinou esse recurso para o Distrito Corpo do Ouro. E a gente vê uma pessoa de fora falar igual da praça, eu vi outra pessoa que esteve lá também, o Zé Ernesto de São Paulo, que esteve na creche do Distrito Corpo do Ouro. Falou: eu nunca, em distrito, cidade pequena, não tenho uma creche que nem essa do Distrito Corpo do Ouro. Uma creche que o ex-prefeito, doutor Amador, destinou para o Distrito Corpo do Ouro, que graças a Deus hoje está atendendo 120 crianças no Distrito Corpo do Ouro. E essa creche é para 240 crianças. Uma creche, se Deus quiser, nós vamos fazer uma ou duas aqui em Campos Gerais, o mais rápido possível, para atender as nossas crianças aqui também, no mesmo modo que está atendendo no Distrito Corpo do Ouro, com um parquinho, uma creche modelo. Eu quero parabenizar também o pai do Djalma, que hoje nós vamos votar um projeto, que eu fiz a indicação, que vai colocar no nome desse posto do Distrito Corpo do Ouro, do Alfredo Pereira, o Alfredo que foi o fundador do Distrito Corpo do Ouro, o homem que trabalhou muito, mata limpa café, foi vereador, teve posto de gasolina no Distrito Corpo do Ouro, ele, como sua família, trabalha muito no Corpo do Ouro, a Dodora, sua filha, que trabalhou, aposentou na prefeitura, trabalhando, ajudando o nosso povo do Corpo do Ouro. Uma funcionária que nós temos um carinho muito grande no Distrito Corpo do Ouro. Trabalhou muito, ajudou muito. E outra coisa, senhor presidente, eu tenho cobrado muito também o ginecologista ali no Hospital de São Vicente de Paula. E Está do mesmo jeito que nós cobramos. Está para chegar aqui nessa casa também um projeto de uma subvenção para o hospital. Para que, ontem mesmo, eu tive no Auxílio Velando, buscando uma gestante que ganhou o seu filho lá no Auxílio Velando, para que nós, que os médicos, conseguir fazer o parto aqui no Hospital São Vicente de Paula. Na sexta-feira eu tive, era 9 horas da noite, no Hospital São Vicente de Paula, lá tinha a televisão lá que atendia o pessoal, cortou a televisão, até o bebedouro também não tem mais, ali na recepção. Eu espero que tome providência o mais rápido possível, coloque aqueles bebedouros ali. Eu acho que uma televisão ela gasta muito pouco num mês, para que o povo que está ali na recepção que possa assistir a televisão, que é muito importante para o nosso povo. E parabenizar também você, Glauco, pelo seu ótimo trabalho, como a mesa, como todos os vereadores. Parabenizar o Porfírio, que você está fazendo uma cobrança, você está muito certo. O Zé é um amigo, um grande amigo que eu tenho. Até teve lá no meu rancho no carnaval, nós estivemos na vereança junto. Mas o Zé tem que pôr na cabeça, eu acho que a ficha dele não caiu ainda, que ele é o prefeito. Ele não pode deixar secretário mandar no prefeito. Eu, se eu fosse prefeito, quem manda é eu. É como aqui na Câmara, o Glauco é o presidente, aqui quem manda é ele. Eu sou o secretário, mas eu respeito ele. Então ele tem que tomar providência, não deixar secretário mandar no prefeito. Porque se deixar, para ter certeza que não vai fazer uma boa administração. E se fizer uma boa administração, pode ter certeza que nós não vamos voltar, nós vamos ser candidatos, não vamos voltar como vereador. Então, nós temos que cobrar, fazer o que você está fazendo, você está de parabéns, e eu também tenho feito meu trabalho. Nós fomos lá em Campinas ver aquele ônibus, um ônibus que não atendia as necessidades do município. Eu acho que nós economizamos ali muito dinheiro para o município. Hoje, quando chegou este caminhão prensa, eu cheguei lá na prefeitura, o chefe de transporte, o João Batista, ele não pode ver o vereador, ele vê o vereador e ele assusta. Eu achei muito estranho. Quando eu falei, esse caminhão é bom, ele falou, não é bom, ele é ótimo. Quando o Isaías saiu no caminhão, já chegou falando que o caminhão era um pouco frouxo, e dando um vazamento, teve vários defeitos, pequeno, mas é um caminhão que atende a necessidade do município. Se fazer um reparo nele, pode ter certeza que o município vai ficar bem servido. Não é que nem os ônibus que nós fomos ver. Aquilo lá não é ônibus, aquilo lá é não atende nenhum, não atende nada. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeito. São várias matérias que nós vamos discutir. Uma das matérias de relevância trata-se do nome do posto que vai levar o nome do senhor Alfredo Pereira. Talvez aqueles que não conheceram, mas a história por si só fala. Alfredo Pereira, senhor Alfredo é pai do Djalma, ilustre vereador. Foi vereador aqui nessa casa, pessoa pública, que dedicou extremamente ao distrito do Corregedor de Campos Gerais, sempre voltado para as decisões políticas, compôs os diretórios, os questionamentos. O Alfredo Pereira, na oportunidade, foi uma das maiores lideranças do Corregedor. Aliás, Corregedor é um celeiro de bons políticos. Corregedor, de 4 em 4 anos, traz elementos bons. Repetiu agora, porque realmente eles ratificaram e confirmaram o trabalho que eles propuseram na época. Mas lá é terra do Dadico Aristide Araújo, que foi prefeito, o Guido Fontagalante de Paiva, o Edinho, outros, da época o São João Galberto, que é tio seu também. E a família Pereira, coincidentemente, tem no sangue o espírito público. Tem aqui, talvez vocês não sabem, o vínculo consanguíneo do Lio, do Aloysio e do Djalma. Os pais são tudo irmãos. Olha que poder, que força política. Talvez vocês não saibam, que isso é quase que neto. O pai dele é irmão do outro, que o outro é irmão do outro. Vocês sabiam disso? São todos três. Que aqui, por exemplo, se entra um primo meu aqui, eu já perco a eleição. Então, deve ter primo meu entrando faz tempo, né? Aqui. Então, o que acontece? Lá no Corgo do Ouro, eles conseguem acertar essa posição, porque eles são extremamente politizados. Esse projeto que vem aqui tem a biografia do seu pai, você mesmo pode ler. Eu fico satisfeito, mas eu queria que podia a Andressa ler, eu também não estou muito bem hoje. Não, na verdade, você fica emocionado, né? Eu que sou amigo, fico, imagina você que é filho. Hoje eu não estou muito bem de saúde. É, todos os três Pereira. Deixa eu ler aqui, me dá aqui. Senhor presidente, eu dou essa palavra. Eu quero agradecer uma pessoa que está aqui hoje também, o Carlão, Carlos Vilela, uma pessoa que na época do Amador era chefe de transporte, eu como coordenador do Distrito Coco do Ouro, uma pessoa que me ajudou muito, aprendi muito com você, Carlos. Eu devo muita obrigação para você, para o Amador, para todo o nosso povo de Campos Gerais, do Distrito. Peço que Deus lhe dê muita saúde e paz para você, para a sua família, para todo nosso povo. Agradecer também o Canjerê Notícia, que vem dando um suporte muito bom para a Câmara Municipal, o Diário Independente também, que está com o senhor fazendo um trabalho muito bom aqui na Câmara Municipal. Agradecer a vocês. Biografia de Alfredo Pereira. Alfredo Pereira Filho, Alfredo Pereira, filho de João Galberto e Maria Augusta de Oliveira, nasceu de uma família de 11, 13 filhos na localidade do Ribeirão do Corgo do Ouro, município de Campos Gerais, distrito de Campos Gerais, né? Em uma família de agricultores e, como era de costume, seguiu a mesma profissão. Desde cedo mostrou sua personalidade de homem de visão, empreendedor, trabalhador. Casou-se com Hilda Coelho Pereira, filho de uma família tradicional da região, com quem teve 10 filhos. Procurando novas oportunidades, mudou-se para Corgo do Ouro, onde iniciou um pequeno comércio juntamente com outras atividades. Alfredo foi sempre, dentro de suas limitações, um visionário, um empreendedor, um batalhador pelo desenvolvimento do Córrego do Ouro. Observando as dificuldades e as necessidades da população, montou aqui uma máquina de beneficiar arroz, uma máquina volante de beneficiar café, construiu outras diversas, trouxe para o Córrego do Ouro um posto de gasolina, como sempre com a preocupação das dificuldades da população. O fez atentar para a necessidade de aqui construir um posto de saúde. Alfredo foi uma pessoa participativa na comunidade, tanto política como socialmente. Foi vereador, membro da Associação do Distrito Coco do Ouro, ADCOR, membro de movimentos religiosos, através de contatos de companheiros políticos, naquela época, Alfredo Mesquita, Salvador de Mesquita, e diversos companheiros políticos e amigos da localidade. Começaram a luta pela implantação do posto de saúde em Coco do Ouro e iniciou a luta pela implantação do posto de saúde no Coco do Ouro e conseguiram. Iniciou-se o funcionamento em 1981. Desde então, convivendo com as dificuldades normais da saúde pública, o posto de saúde prestou investimentos, serviços e a população do Coco do Ouro. Alfredo nunca desistiu do Coco do Ouro, sempre correu atrás dos sonhos e isso fez um homem diferenciado, um trabalhador persistente, pai inesquecível e um amigo insubstituível. Até em 2001, vítima de um infarto fulminante, Deus levou, foi-se um guerreiro, mas ficou suas obras e seus sonhos. Alfredo Pereira, aqui nós prestamos a nossa homenagem ao Alfredo Pereira e nós vamos votar já de imediato o projeto de número 10, que denomina-se o posto Alfredo Pereira. Aquele que estiver de acordo, permaneça como estão. Considera aprovado. Emenda à lei orgânica de número... Senhor presidente. Sim, senhor. Essa emenda não era bom deixar nós amadurecer ela um pouquinho? Hein? Esperar uns 8 dias para nós amadurecer um pouco sobre essa emenda da lei orgânica? A matéria está em pauta, senhor presidente. A matéria foi distribuída, ela vai a plenário com a aquiescência de 10 vereadores. A matéria se encontra em discussão e votação. Quem estiver de acordo, permaneça como estão. Considero aprovado. Projeto de lei que dispõe sobre a redefinição do perímetro urbano e da outras providências. Trata-se do loteamento do Córrego do Ouro, novo perímetro urbano anterior do Distrito Córrego do Ouro. A matéria se encontra em discussão e votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneça como estão. Esse do perímetro urbano de Córrego do Ouro é com dispensa ou não? Com dispensa. Dispensa? Com dispensa, a liderança. Esse vai aumentar a área urbana e a área tributável também, viu, gente? Quem. Né? Está para ser montada até um núcleo da cooperativa de 3 pontas lá. No lugar que vai aumentar? Acho que vai ser um loteamento também. É porque. Vai fazer um loteamento. Ah, não, sim. Porque é a. Vai aumentar muito, para você ver. O tamanho que é hoje, para o tamanho que vai. Na rua 25 de dezembro, hein? Qual que é o número? Da 25 de dezembro? A rua 25 de dezembro, ela sobe. Com o projeto que chegou aqui no plenário, ela volta a ter mão. Ótimo. Chegando ali na, na, na, na antiga Casa São João, ela continua, ela vai dar mão na sequência. É para ser mão dupla. É, agora vai ser mão dupla, perde aquele fluxo lá. Essa rua foi uma indicação. Essa é uma indicação do vereador Lázaro, foi muito feliz nela. É isso, Lázaro, nós vamos votar com dispensa de interdito. Aqueles que estiverem de acordo, permaneça como estão. Porque agora ficou morta ali, hein? É o 09, indicação do vereador Lázaro Divino de Oliveira. Considere aprovado. E de acordo com o regimento interno, no artigo 168, eu quero justificar o meu voto sobre a emenda à lei orgânica. Eu acho que todo projeto que passa nessa casa está sendo votado, quando é da Câmara, votando o projeto, chega e está sendo votado. Eu acho que todo projeto que chega nessa casa está sendo dois pesos, duas medidas. Porque todos os projetos que chegam nessa casa é preciso ter prazo para vereador, mesmo ter assinado por todos. Senhor vereador, eu até concordo com o senhor. Mas um momento, senhor vereador. Justificando meu voto, eu tenho três minutos. Senhor vereador, a palavra é franqueada por essa mesa diretora, está interrompida. Concordo, não com vou franquear mas, a palavra para o senhor pela sua indelicadeza. Ouça o que eu vou lhe dizer. Delicadeza sua, senhor presidente. Deixa eu lhe falar um negócio. Matéria de dois terços é matéria que foi. Ela foi referendada por 10, o tempo regimental foi no período que ela foi. Se o senhor tiver questionamento, questiona. Não, olha bem para Vossa Excelência. Faça favor, senhor presidente, olha o artigo 168 dessa casa, que justifica o vereador tem 3 minutos para justificar o voto. Você votou contra ou a favor? Faça favor, senhor presidente. Não, a justificativa da matéria, olha, ela pode estar aprovada. Perfeito. Senhor vereador, É meu direito de legislar, senhor. Não, senhor vereador, eu até concordo com o senhor. Querendo tirar meu direito de legislar? Não, desce alguma. Até porque eu sou um vereador que atua, não tem nem dúvida. É isso. Mas o senhor é conhecedor. Quando a matéria. Eu vou, às vezes, se eu estiver equivocado, senhor. Não estou equivocado, não, senhor. Não, estou dizendo se eu estiver. Não estou equivocado. O senhor, até pode me questionar. Ouça, quando a matéria tem a quiescência da maioria absoluta. Eu concordo que ela foi que ela estava em trâmite ao longo do período. Mas o respaldo que eu tenho. Pode. Deixa eu acabar de concluir. Sim, senhor. O respaldo que eu tenho no artigo 168 desse regimento interno me dá o direito de justificar meu voto 3 minutos sem interferência. Pode, esteja à vontade. Ele é franqueado. Vou colocar uma emenda no projeto, gente. Alguém quiser falar comigo? Entendeu? O senhor vereador, está franqueada, realmente o senhor está com a razão, mas. O senhor não pode alegar o desconhecimento da mesma. Não aleguei desconhecimento. Está ótimo, então. Eu queria ter o parecer jurídico da própria casa. A falha, nesse caso, eu admito que interpretei que o senhor estava alegando desconhecer uma matéria que é pública e notória, tanto é que a maioria absoluta votou na matéria. Então, eu estou mostrando para o senhor que eu conheço de mim. Não, realmente, o senhor conhece. Até porque, com o período da sua legislatura, se o senhor não conhecesse ao regimento interno, eu até iria questionar, porque o senhor é estudioso, é zeloso com a coisa, mas a verdade, senhor vereador, nós não queríamos saciar o seu direito de vereador, até porque eu não faço isso, espécie alguma, hipótese alguma. Até porque, quando era para o senhor vereador nessa matéria, o senhor omitiu, o senhor sabe muito bem disso. Declaro encerrada a sessão. Não. Mas agora eu ia...